Pode diminuir um pouquinho para o brilho do papi, por favor? Tá, 3-2, pronto para o ataque. 5-3 a bordo, Peregrino com 3 horas. Cinco, três, Teresina, 3 horas. Autorizado o táxi até ponto de espera, turno 8-95, Oeste no 096. 096, ele está aqui até ponto de espera, 8-95, obrigado. Solas 4-9, direita 1-2-1-1. Chamar. Paulo é o 3-3-0-5, de Zona Fechou. 3-3-0-5, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Geral 9973, chama o centro Recife na frequência 128.8. Recife 288, boa. As aeronaves modularam juntos. É com a parte de reação de identificação autorizada a chegar da bomba, direção para o nível 050. Também a 3-3 aciona identificação autorizada a chegar da bomba, direção para 4.000 pés, ajuste no 096. Air Portugal 019, establish on localizer runway 10. Portugal 019, contact tower 118, decimal 95. 118-95. Boa noite, muito obrigado, Air Portugal 019. Boa noite. Salvador, azul 4298, passa 200 para 1, 5-0, centro da Quebec. Do 4298, aciona identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 060. Desce Mari, nível 060, 4298. Altimeter 1016. O 096 no 07 está ali puxando tarde. Autorizado para o estacionamento, voo 096. Portugal 019 on the ground at 56, right one show, fraction one show, decimal one. Roger, by the right, 121 decimal one, at Portugal 019. The Na 6313, desça para 2000 pés, ajuste permanece no 016, autorizado final ILS, repasse estabilizado. ILS 2000, autorizado ILS, estabilizado, né? Azul 4298, desça sem restrições para 3000 pés, ajuste no 016 e reduz a velocidade para 2100+. Desça para 3000, sem restrições, ajustado no 016, reduzindo para 2100+, azul 4298. Overground, muito boa noite, Portugal, 019, runway 10 vacated. 019 is cleared via Alpha and report before Juliet. Taxi via Alpha and report before Juliet, é Portugal, 019. É só passear até 4000 pés, ajuste no 096. Azul 4298, vetor radar para sequenciamento, curva à esquerda para o 010, limite localizador. É, não será possível devido a formações no setor azul 4298. Qual é a esquerda que você pode voar? É, vai precisar manter a chegada, pelo menos até um pouco depois de TAP. Autorizada a linha decolada no 0, com 095. Não, virou nada, aliás. 6 milhas de TAP tem condições de abrir a esquerda, o azul 4298. 6, 4298, então mantém a proa, o limite inicialmente ao localizador, e reduza para a mínima limpa. É, reduzir para a mínima limpa, o azul 4298. É com a passeia, reduz a velocidade para 2009. Para coordenar um azul 4298 após etapa, vai precisar para a dona, aproximadamente umas 5 milhas de dona, aí vai ter condições de abrir a esquerda. Gente, o azul 4298, então desça restrito para o nível 050. Vai ser restrito nível 050, azul 4298. Atingiu 4000, pode fazer mais, é só. 4000, vai para certo. Visão 3, nível LS, 142.000 pés, com 1016, chama estabilizado. Agora é estabilizado, Visão 3. 4298, tem condições de curvar à esquerda? Ainda não, mais uma 5 milhas. Come quando tiver condições de curvar à esquerda para o sequenciamento do tráfego. Vai informar o seu 4298. Ativo a atingir, mantendo 50. Tá, mantendo 5.000, azul 4298. Santa 318 no 5, Quebec, Guarulhos, solicita. 18 no 5, aguarda cópia, preparada a Elia da Mótima. Chamado 85. Pernas meia, decola 202, controle 120, décimo 8, morro. 1201, não é isso? 1208. 1208, boa noite, voo 1095. Controle Salvador, boa noite, voo 1096, decolado, passando 1400 metros. 1096, contato radar de decolagem, submarino 370 da MOMO. 370 na MOMO, quando possível proa de proti ou algo na frente, voo 1096? Pode. Aguarda a cópia, um minuto, da hora da morte vai sair. Ah, tá ok, obrigado, senhor. Pois, mas aí tá agora condições de curvar esquerda. Condições de reduzir para aproximação? Tem. Foi para 3.000, inicia redução e agora é final de... 3.000, inicia redução, azul 4298. Ativo, vai seguir tráfego agora 4 milhas à frente. Reduzir e aproximar. Sim, a gente está reduzindo. Está querendo confirmar o equipamento? É um Airbus 320. Estabilizado no Loft 6303. 6303, complete de aproximação ILS. Se chama a Torre Salvador em 198, decimal 9. 295, 6303. Sou Salvador, sinal 6303, estabilizado. 313, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 140 graus com 89, altímetro no 0 no 6. Livre pouso, pela sinal 6303, trem baixado, travado. É com a passeira, desce para 3.000 pés, altímetro no 0 no 6. Eu tenho 3.85, vamos para qual? Mantinha para cima. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Resolu 10, saída da EL, Leda Mótiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5147, coteja. Autorizado Guarulhos, 340, Resolu 10, da EL, Leda Mótiva, para curva à direita. O controle 208, aciona 5147, aciona 38, 15103. Atejamento correto, chama para pushback acionamento. Estamos completamente prontos para o pushback acionamento 03. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, está 3825. Controle Gol 9096, possibilidade de voar a frente? Aguarde. 4298, complete a aproximação e redução e chama a torre, 18 decimal 95. 18.95 está na mínima, azul 4298. O Papa Parcela, desço para 2013, Livelier 7 Rei para 1-0, chama estabilizado no localizador. 2000, autorizado o ILS, chama estabilizado o S Papa Parcela. Linha 313, solo 07, livre à direita, táxi na frequência via alfa, reporte antes da Juliette. Livre à direita, na frequência via alfa, reporte antes da Juliette, 6-9. Boi, Abuco, voo pra 090. Meia, complete a corrida. Chame Recife em 2545, alterno 2685. 2545, alterno 2685, voo no 096, boa noite. Papacena Livre LS, chame estabilizado. 18. Estabilizado Livre e LS. Estabilizado LS, estabilizado, Papacena. 2018? 1-20 com 8. Cabo 298, solo 09, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, Kilo, Pat 3. Táxi na sua frequência via Alfa, Kilo e Pat 3, azul 4298. LS, o localizador. Copa Sierra, na torre 18, decimal 95. 1895, boa noite, Papa Sierra. Salvador, boa noite, Papa Romeu Eco, Papa Sierra, transferiu. Fui, aliás. Boa noite, Papa Romeu Eco, Papa Sierra, reporte externo. Portarão externo, Papa Sierra. Minha 313, mantém posição antes da Juliette. Mantém a Juliette, tá? Qual a posição do Pat 3 para o azul 4290? 3 esquerda. Ah, obrigado. Acho que eu tava 18 no 5. 5 com 149, 3 horas e 45, alterno Galeão. 149 a bordo, altímetro no 0 no meio, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, esquadrão 95. Índia Alfa, ponto de espera 1 no 8, 95, 38, 95, boa noite. 1 no 0, vento no 3, 0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no meio. Autorizado o pouso, 1016, eco para Patiarra. Meia 313, táxi via Juliette para o portão 4, observando o Airbus saindo do pátio. Troca o Airbus, está indo para o portão 4, na 3. Salvador, boa noite, Tan 38 no 5, ponto de espera, visual aeronave nacional. Tan 38 no 5, após aeronave nacional, ali mantém no 0. Após a aeronave nacional, a passagem ali mantém no 0, Tan 38 no 5. X 305, saída prevista, pouca transição, Aracaju, aguarde cópia. Aguardando cópia, obrigado. Passear, só uso no 5, informa o pátio. Gente, livra à direita, táxi nessa frequência via alfa, mantém a posição antes da Juliette. Livra na próxima direita, via alfa, mantém a posição antes da Juliette, o Eco Passear. Um 5, livre decolardão no 0, vento no 3, 0 graus, com 9 nós. 3 graus, decolagem no 0, tem 38 no 5. Alfa, Echo Papa Juliette. Segue via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, Papa Juliette. C3815, decolado 217, controle 120, décimo 8, bom voo. 208, boa noite. 3305, pronto para cópia? Pronto. Autorizado Recife, nível 270, saída Cuca, transição Aracaju. Decolado 110, curva à esquerda, controle 120, décimo 8, aciona 5157, coteja. Até o nível de voo 340, posso cruzar 2000 pés, beleza? 340 após 2000 Leda, tá na 38 no 5. Rota do plano, 3817, Cuca Aracaju, decolada 10, curva à esquerda, 1208, e o transponder é 5157, tá? 3305. Protegimento correto, chama para pushback acionamento. Portará 3305. Posição, estamos definindo o pátio ainda, Eco Papa Serra. Controle Salvador, Azul 4. Sou 4235, aciona a identificação, disse mantém o nível de voo 040, chegada bom, filho. A Juliette contorna a estrutura central do pátio principal. Do outro lado, no através do último portão, tem uma taxiway que é a taxiway Lima. Reporte ingressando na taxiway Lima. Esquerda contorna, reporte ingressando. Ok, a última aeronave do pátio principal é um Air Portugal. A Lima fica bem atrás do Air Portugal. Tá sim. Só tem direto por aqui, tá? Eu siga. Afirmo, continua válido. Gente. Recupera passear, táxi via Lima, Mike Quebec, chama Quebec para o cruzamento. É, primeira direita, primeira esquerda. Estou a Lima, direita e esquerda, desculpa passear. O Delta na escuta. frente, livre cruzamento, após o cruzamento, livre táxi 45, frequência livre ao estacionar Eco Papa Serra. Negativo. É, necessita condução para passageiros? Quantas pessoas? 02. 111 informações, 7 operações. A Serra, frente de operações, vai avisar o piso fiscal do pátio e vai enviar o transporte. Boa noite. No 5, chega no centro Recife em 3325, alterna 3395. 3325, 3395, alterna 3895. Pegue a saneamento, dá 3305. Autorizado para táxi, chame torre 118, soma 95. Câmara. Aquilo Delta na escuta? 46, boa noite. Identificação, decima tem um 050, chegada Bonk. Ao 050 na Bonk, gol 246. Do 4235, desça para 2.000 pés, altimetria em Salvador, 1096, e ele é taxi para 1.0, chama estabilizado no localizador. Azul 4235, desce até 2.000 pés, altimetria em 1.096, autorizado LS, chama estabilizado. Para o parque 3305. Com 97 a bordo, 3 horas e Aracaju. Gente, 97 a bordo, altímetro 1096, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Corta na prova, Índia Alfa, 3305. Próximo, 3305, a linha decola da 1-0, vento 140 graus, com 1-0 nós. A linha decola, pista 10, 3305. 305, decolado aos 32, controle 120, decimal 8, bom voo. Gente, boa noite, 3305. Boa noite, está 3305. 305, contato radar da Colégio, se mantenha o 3, corrijo 270, sou da PUCA. Ok, 270, já viajamos ao PUCA. Para 2000, viajamos ao 3305. Sim, está 3305, para 2000, viajamos, obrigado. O 4235 estabilizado? Estabilizado, o 4235. A CLS chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 118, decimal 95, faz 1.23. 1.246, separa 2.000 pés, altimetria em Salvador 1.06, livre de CLS Sectray para 1.0, chama estabilizado no curso localizador. 2.000 pés, 1.06, reporta na ILS, o gol 1.246. Coleta, ótima. Torre Azul 4235, final pista 1-0. Azul 4235, cheque o trem, livre pouso na 1-0, ventuno 30 graus com 9 nós, altímetro no 0 no meio. Azul 4235, autorizado pouso, pista 1-0, trem embaixado travado. E o 98 no 0. Com indicação dele que mantém o 040, chegará bom. 040 na bom. 98 no 0 da Rio. Azul 4235, solo aos 36, livre direita, táxi na frequência via Alfa Kilo, FAT 3, posição 2 direito. Azul 4235, na sua frequência, livrando a direita, Alfa Kilo, FAT 3, posição 2 direita. 6313, pronto para a cópia? Prossiga. 6313, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10, saída da EL, Leda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5161, proteja. Decolado 360, conforme, da EL, Leda Motiva, Perzulu 10, decola da 10, curva direita, controle 1208, aciona 5161. Fechamento correto, chama para pushback funcionamento. Camarada na ponte 8. Corrigindo ponte 4. Sim, Salvador, boa noite, Europa 084. Europa 084, go ahead. Hello sir, we have information Alpha, parking 1-0, request clearance to Madrid. Roger, stand by for ATC clearance. Stand by, thank you. Zero, boa noite, assinei a indicação, desmantel 050, chega na malha. Informe sua velocidade indicada. Sim, você como manter a velocidade, você é mais próximo de Salvador? Um minuto, aguarde, somente manter a malha, 970. O Gol 246 estabilizou. Com 246, complete a aproximação, ele é assistindo a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 9. 6895, obrigado, senhor, até já. Indicação desse mantém 060, apesar de chegar a Mari. 060 na Mari, zero, confirmando sendo indicada. Gente, agora. Controle 5972 da Rio, cruza 190, ponto 11. Rio 5972, sendo indicação, desse mantém 050, utilizador chegada ponto. Informe sua velocidade indicada. 050 ponto, 280 lá. Gente, 5972, reduza para 2509. 2509, tá, gente. 1970, voe Duna. Flight plan route. Momo departure with Gabit transition. Take off from runway 10 left turn, departure frequency 120.8. Squawk 5162, read back. Here, Comadre 5072. Upper with departure, Kilo Mike Terra, Terra, then upper November 866. Out of departure, transition, get it. Approach frequency 120.8, Profa 084, negative at all. Your departure is Momo, Mike Oscar with Gibbit transition. Momo with Gibbit transition, please? With Gibbit, Golf Echo Bravo, India Tango. Okay, Gibbit transition with Momo departure, Europa 084. Read back correct, all ready for push and start. Bye-bye. Uno, uno, 70, redução para 2309. Redução, mas o setor anterior tinha um pedido pelo 090. Como está melhor, redução 230 mais, 70. 3305, chama o centro Recife em 2545, alterna 26.85. Recife 3305, boa noite. Confirmando o gol 19970. A gente forma na projetora, 970. Go ahead. Roger, clear for push and start. Call for taxi, call tower 118, this is 195. Okay, I'll call you for taxi 118, 95. 246, solo 44, livre à direita, taxi nessa frequência, repartente da Juliette. Antes da Juliette, o gol 1246 nessa, obrigado. Nove sete zero, desça para 3, meu pé. Última entre 90 no meio. 3, meu pé, 90 no meio, 9, 7, 7. Rio 5, 9, 7, 2, reduza para 2, 2, 0, 9. 2, 2, 0, 5, 9, 7, 2. Localizador Rio 9810. 9810, complete a aproximação LS, instrumento em Salvador, frequência 1 no 8, 9, 5. 1 no 8, 9, 5, grato.